Faltando poucos dias para o Natal 2019, as lojas de Gaspar estenderam o horário de funcionamento para melhor atender os clientes neste fim de ano. Mas o Procon do município continua fiscalizando e orientando os consumidores quanto às compras deste Natal. Nós vamos conversar agora com o Tiago Felipe Zardo Machado, que é o superintendente do Procon de Gaspar, que vai nos dar dicas especiais para todo consumidor gasparense. Bom dia, superintendente. Bom dia, Gil Dias. Bom dia a toda a audiência da Rádio Sentinela. Gil, primeiro agradecer o espaço. Para nós do Procon é muito importante poder se aproximar do consumidor e a rádio com certeza é uma excelente ferramenta. Superintendente, percorrendo o comércio da cidade, vocês estão observando que o comércio está muito movimentado. Quais são as principais dicas para o consumidor que está comprando agora já os presentes para Natal e para o final do ano? Bom, Gil, é aquele momento de maior aquecimento do comércio no município. Isso é uma realidade que não é só nossa, é nível Brasil, o consumidor ele está empolgado, ele está comprando, a gente vê que as famílias andando no centro e o nosso primeiro alerta é contra o superendividamento, né? Como o consumidor evita isso? Um dos principais modos de evitar o superendividamento da família, do consumidor gasparense, é cuidar para não pagar juros ou quando for pagar, optar pelas melhores taxas, pelas melhores condições. Essa dica é especialmente para as lojas que fornecem o pagamento a prazo. Muitas colocam juro em produtos e o cliente acaba nem sabendo. Sim, para esses casos e também o consumidor que costuma comprar, por exemplo, utilizando o próprio cartão de crédito, cheque especial, enfim. E durante as compras é bom o cliente ficar atento à qualidade do produto também para não ter aquelas trocas indesejadas. Sim, uma das dicas que a gente gosta sempre de trabalhar e nesses momentos que o consumidor está comprando, por exemplo, presente para as crianças, é cuidar, claro, né, o preço sempre é um atrativo para o consumidor, a gente sempre motiva a ficar atento ao preço, mas a qualidade talvez nesse momento ela venha com uma ressalva ainda maior, né? Olha só os brinquedos, o produto ele tem que ter primeiro qualidade para conseguir dar segurança e estar também, o consumidor tem que ver se ele tem o certificado dos órgãos reguladores e também a classificação da idade, para não estar colocando às vezes na mão de uma criança um produto que não é recomendado para aquela idade. E o Procon tem fiscalizado também essa prática quanto à explicação no cartaz da qualidade desse produto para o cliente? Sim, sim, isso é um artigo fundamental para as compras hoje e no momento da oferta o fornecedor tem que ser claro e preciso quanto a essas informações. Superintendente, quanto às compras pela internet, muitos compram especialmente equipamentos eletrônicos, celulares, que são a grande maioria das vendas, inclusive no comércio nesse final do ano, quantas vendas na internet? O Procon também orienta os consumidores? Sim, a venda na internet é a primeira coisa, né? O consumidor quando vai buscar o produto na internet, cuidado com os golpes, se certifique de que você está no site correto, com referência à marca correta ou à rede de varejos correta, que você não está entrando num site clandestino, num fornecedor com comportamento suspeitos para primeiro não cair num golpe, que aí não em si, não é um caso em si de Procon, mas de polícia. E aí, passando isso, o consumidor deve ficar atento. Primeiro, ele tem das compras na internet, ele tem de respaldo o artigo 49, o prazo de 7 dias para arrependimento. Ele tem que ficar atento nas compras pela internet principalmente, mas também na loja, prazos de entrega, quando for o caso, comprei na loja um produto que tem prazo de entrega ou pela internet prazo de entrega, ficar atento para não ser surpreendido depois, né? Compre o produto com uma expectativa que chegue ao Natal, né? Que chegue a tempo de dar para presente para o Natal e acaba não chegando, né? Que gera todo um transtorno. Superintendente, caso o consumidor gasparense encontre qualquer dificuldade, deverá procurar pelo Procon já após o Natal para ser resolvido de forma até que passiva com os comerciantes? Sim. O consumidor que se sentir lesado, ele deve procurar o Procon, ele pode buscar os canais de atendimento do Procon para ver os seus direitos, né, ou para ter os seus direitos assistidos. A gente recomenda de fechamento, o consumidor fique atento aos casos de troca, né? Muitas lojas do comércio é muito comum e a legislação não obriga, até o momento em que o fornecedor ele oferece isso, se ele ofertar, ele é obrigado a cumprir a troca desmotivada, né? Qual que é o melhor exemplo da troca desmotivada? É quando eu compro uma camisa de presente e o destinatário da camisa não gosta da cor, ele quer trocar, né? Mas essa troca, o produto não tem um vício ou um defeito, não era obrigada essa troca, mas o fornecedor que estabelece no seu comércio uma política de trocas e faz propaganda disso, olha, pode comprar, que se precisar trocar, vem aqui que eu vou trocar, aí ele é obrigado a fazer, né? Aí é questão de oferta. Então, se o consumidor verificar isso para não ser pego de surpresa, faz troca, não faz, carimba na nota fiscal para mim, né? E aí fechando com ela, né? Termo de garantia, o consumidor tem que levar e a nota fiscal. Agora o PROCON, saindo em período de férias, também volta a atender a partir de janeiro. Isso, a partir do dia 13 de janeiro o PROCON está atendendo normal aqui em Gaspar e também nos diversos canais do PROCON, tanto do PROCON de Santa Catarina como a Senacom Nacional. Nós conversamos com o Thiago Felipe Zardo Machado, superintendente do PROCON de Gaspar, nos falando sobre a fiscalização dos produtos que estão à venda para o Natal 2019 no comércio local. Do PROCON, Gil Dias para a Rádio Sentinela.